procura da paz. Muitos não encontram e seguem uma guerra constante consigo mesmo. Mas eu desejo a você, fique sempre em paz. Fique sempre em paz. Te desejo muita paz. Te desejo muita paz. Fique sempre em paz. Fique sempre em paz. Te desejo muita paz. Te desejo muita paz. Até que enfim chegamos ao final de mais um dia de trabalho cansativo em nosso dia a dia. Nada melhor que relaxar, dá um tempo, tá? Sente aí, distrai um pouco, vamos conversar. Garçom, uma cerveja? Só tem show. Tudo bem, desce dois e deixa pra depois qualquer coisa que porventura possa me irritar. Hoje eu só quero ficar em paz. Fique sempre em paz. Te desejo muita paz. Te desejo muita paz. Fique sempre em paz. Fique sempre em paz. Te desejo muita paz. Te desejo muita paz. E não me vem com esse papo de vida ruim. Pessimismo é uma palavra fora do meu vocabulário. Sei que na realidade não é mole, mas ficar só reclamando é papo de otário. Temos que ser muito mais fortes para aguentar a pressão. Não se entregar à luxúria nem desistir da luta. Mas também é preciso manter a fé. Acreditando em Deus, você terá a sua paz. Fique sempre em paz. Te desejo muita paz. Te desejo muita paz. Fique sempre em paz. Fique sempre em paz. Te desejo muita paz. Te desejo muita paz. Eu desejo muita paz em seu dia a dia. Eu desejo muita paz pra sua família. Eu desejo muita paz em seu coração. Que você receba essa paz com muita euforia. Que seus passos sejam dados com sabedoria. Que suas mãos não plantem a discórdia jamais. Sei que muitos não gostam das minhas palavras, mas se Deus quiser, um dia encontrarão a paz. Fique sempre em paz. Te desejo muita paz. Te desejo muita paz. Fique sempre em paz. Fique sempre em paz. Te desejo muita paz. Te desejo muita paz. Fique sempre em paz. Fique sempre em paz. Eu te desejo muita paz. Eu te desejo muita paz. Fique sempre em paz. Fique sempre em paz. Eu te desejo muita paz. Fique sempre em paz. Eu te desejo muita paz. Eu te desejo muita paz. Fique sempre em paz. Eu te desejo muita paz. Eu te desejo muita paz. Fique sempre em paz.